por PageCast. Fala, Pilaters. As novelas fazem parte de nossa cultura televisiva. Todos nós nos lembramos de alguma cena marcante que nos fez comentar com amigos e familiares. Essa cena sempre tem uma música que caracteriza o personagem ou momento importante da história. O PageCast de hoje falará de músicos de novela. E nesse primeiro bloco colocaremos músicos das novelas Água Viva, de 1980, Baila Comigo, de 1981, e Sol de Verão, de 1982. Deixa chover, deixa chuva molhar dentro do peito. Já ia esquecendo. Prestem bem atenção nessas músicas de fundo. Que esta canção como um beijo. Thank you. deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Minha cara, pra que tantos planos? Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim, então misture tudo dentro de nós. Dormir nosso sonho. Tantas vezes eu quis ficar solto, uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim, então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Nesse segundo bloco, entraremos em músicas de grandes sucessos de novelas, da década de 80. Amor com Amor se Paga, de 1983, Vereda Tropical, de 1984, e Um Sonho a Mais, de 1985. Mas antes, irei revelar o segredo das músicas de fundo. A Corpage quer presentear você com uma pequena lembrança. Se você acertar 5 músicas que estão tocando como música de fundo no primeiro e no segundo bloco, tem que dizer o nome do artista que está cantando e o nome da música. Com as 5 músicas em mãos, venha para cá na Corpage e pegue seu brinde. Essa promoção será válida só até o dia 18 de abril de 2013. Venha logo. das. Tudo você é. Quem lança, lança mais e mais. E só vou te contar um segredo. Quase no fim da festa, num beijo tão você se envolveu.